te dou um toque. Não vem que não tem pra você. Periferia extrema, corre, corre, geral problema. Muitas cenas de chocar, por aqui você vai chorar. O seu tiro vai sair pela culatra. Eu sou o caçador e você a caça. Faça o que acha que lhe convém. Se está preparado, então vem. Eu já te disse, aqui não tem espaço. O rap é o som, meu som um arregaço. Faço o que for preciso. Pra te zoar não tem boi, você está perdido. Não tem, boi não tem. Hey boy, não vem, não tem. A sua mina me olha e se estiga, me olhando vê que eu tenho malícia. Mas aí não caio nessa isca. O que ela quer é dinheiro e carrinho. Pra mim fica se insinuando tipo assim pra todo mundo, mas eu não estou afim. Hey boy, se liga, se manca. Sua mina fica rodando a banca. Bonitona, tipo gostosona, mas pra mim não passa de uma piranha. Não tem, boy, não tem. Pegue seu carro, enfie no seu. Outra vez te digo, se entra numas, você está perdido. Digo mais, tanto faz. Se não gostou, então corre atrás. Vai, vai, sai de fina. Com o seu jeito de menina, se acostumou a viver no pimpão. Com seus pais te dando de tudo, você não sabe o que é viver. Tipo assim, no corre, corre. Quer saber, quer desarrumar, vem que é com nós. Eu já te disse, aqui não tem boi. Não tem boi, não tem. Sai fora, desaparece. O ódio que nos causa, se soubesse, veria que é uma rajada que merece. Se isso te ofende, ainda tem bem mais. Se não gostou, maluco, então corre atrás. Corre, playboy.